Nosso Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando a previsão do homem falha, o Senhor se faz presente, desfazendo os planos do inimigo, transformando a noite em plena luz. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer levando a minha cruz. Deus é mesmo assim, o homem diz que não, e ele diz que sim. Quando não há jeito, ele tudo faz, e a tempestade logo se desfaz. Deus é mesmo assim, faz o que o homem não pode fazer. Quando todos dizem não há solução, Deus estende as mãos com grande poder. Parecia tudo estar perdido quando Gideão foi à batalha. Para muitos era impossível, porém nosso Deus não falha. Gideão com seus 300 homens, sobre a direção do general, cumpriu tudo o que Deus ordenou, e no final da luta saiu vencedor. Deus é mesmo assim, o homem diz que não, e ele diz que sim. Quando não há jeito, ele tudo faz, e a tempestade logo se desfaz. Deus é mesmo assim, faz o que o homem não pode fazer. Quando todos dizem não há solução, Deus estende as mãos.